Salvador, Bom dia, TAM 3520, autorização Aracaju, nível 190. Cópia. Pronto, prossegue. Aracaju 90 aprovado, decolota 10, curva esquerda, no perfil da Pucajama, após voo direto, 5440, transponder, controle da PR em 1, no 9, decimal 8. Aprovado Aracaju, nível 190, decolota 190, curva esquerda, saída Puca, transição Jamo, então DCP. O transponder 5440, controle 1198, o TAM 3520. É só confirmando se esse controle é 1 no 9 decimal 35. 1935, correto. O TAM 3520 no gate 8. Sim, me chame controlando para o puxo lá. Vamos lá. Salvador, o Santa 520, gate 78, para pushback, acionamento. Aprovado, Simtex. Vamos lá. Salvador, voo 1897, para autorização do agulho de nível de voo 360. Zero, tá pronto, Copa? Pronto, vai, tá pronto. Barulho 360, rota via Pizulo 21, decola no zero, voa direita, no perfil da Arabó, subida Arabó, elefa após interceptor V, sai conforme. 5450 transponder, controle opere 19 decimal 35. Poderia só confirmar a saída para onde você está? Arbor, após Arbor, vou Elefa, em Elefa, desce a ferrovia. Boa noite, no centro, autorizado nível de voo 360 para Guarulhos, e a peça 21, centro da pista 10, com curva direita, saída Arbor, após Arbor, Elefa, transponder 5450, controle 1935. Boa noite, nós. Confere, chama pelo ponto para o puxo, né? Uma próxima, então. Está aprovado o táxi, participar em Alpa, reporte pronto, ponto de espera, ajustado no 013. Pátio, Indy Alpa, ponto de espera 10, 2013, chama pronto, está 352. Salvador, tá 3520, próxima ponte de espera da 90, está pronto para decolar. Inicialmente, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 3520. Zero linha decola, vento 90 com 10. Autorizado alinhar e decolar da 90, 135. Gol no 897, posição 5, para o pushback de equipamento. Fazer 520, decola 31, no controle 19, decimal 35, bom voo. 1935, bom dia, tanto 3520. No 897, autorizado, time taxi. 0897. Controle Salvador, bom dia, tanto 3520, Pucajama, passa 1600 pés. Tanto 3520, contato radar na decolagem. Estou para o nível 190 na saída PUC, transição Aju. Ok, para 190 PUC Aju, OTA 3520. Controle, poderia coordenar o nível 130 final para o TAN 3520? Afirmo, aguardo. Obrigado. TAN 3520, autorizado nível 130 como nível final. Está presente voa na proa da posição Coral, após Coral, direto Aracaju. Ok, autorizado nível 130, está presente voa na proa de Coral, Coral Aracaju, TAN 3520. Poderia novamente confirmar a posição para o TAM 3520, é Coral Charlie Oscar Romeo Alfa Lima. Afirma. Confirmando, Coral fica a nossa retaguarda, senhor. Espera, desculpa, posição Conde, Charlie Oscar, November Delta X. Ok, posição Conde, 3520, gente. Parque principal, ideal para reporte pronto, ponto de espera, ajuste 1-0 no 3. Ideal para reporte pronto, boa noite. TAM 3520 autorizado pelo controle Aracaju, direto pro do Alfa Romeo 363. Ok, vou no Alfa Romeo 363, agradeço. TAM 3520. Pronto, boa noite. Frisado, além da colada 10, 100 graus com 5 nós.